No final da tarde de sexta-feira, policiais militares do 6º Batalhão receberam a informação de que um veículo Astra havia sido levado em um assalto na cidade de Corbélia. O pelotão de choque e a patrulha rural realizaram acompanhamento pela BR-369 e localizaram o veículo utilizado pela ação criminosa. Guilherme José Basso, de 19 anos, era o condutor do carro e relatou que o veículo roubado estaria em Cascavel. Buscas continuaram na rua Munique, no bairro Cascavel Velho, e o veículo foi localizado junto com dois homens que foram detidos. Segundo eles, precisando de dinheiro, eles decidiram fazer o assalto para vender o veículo. A polícia localizou dois coletes da PRF e acredita que os indivíduos presos façam parte de uma quadrilha de assaltantes de compristas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.